Central. Would you know my name if I saw you? Encontro Central. It's undeniable that we should be together. It's unbelievable how I used to say that I'd fall never. The basis you need to know, if you don't know just how I feel, then let me show you now that I'm for real. If all things

Estamos apresentando Encontro Central. Yeah. Encontro Central. Okay.

Anos se passam e mesmo assim palavras não vêm tão facilmente. Como desculpe. Me perdoe. É tudo que você não consegue dizer. Anos se passam e mesmo assim palavras não vêm tão facilmente. Como me perdoe. Mas você pode dizer, querida, posso te abraçar essa noite? Querida, talvez se eu dissesse palavras certas, na hora certa, você seria minha. Eu te amo. É tudo que você não consegue dizer. Anos se passam e mesmo assim palavras não vêm tão facilmente. Como eu te amo. Mas você pode dizer, querida, posso te abraçar esta noite? Querida, talvez se lhe dissesse palavras certas, na hora certa, você seria minha. Querida, posso te abraçar esta noite? Querida, talvez se eu lhe dissesse as palavras certas, na hora certa, você seria minha. Você seria minha. Você seria minha.

o coração batendo mais forte. Encontro Central. Spoken. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Understanding,